Satinho, ó. Dali de pão, vem depressa me socorrer. Apressa-te, ó Deus, livra-me de todo mal, e depressa me socorrer. Ó meu Senhor, apressa-te, ó Deus, pois em ti eu confio, tua mão me sustentará. Não te detenha.